receber poder de Deus, irmão. Dai glória, ele veio trazer para você aqui vitória. Se quiser receber poder de Deus, irmão, dai glória, ele veio trazer para você aqui vitória. Se quiser receber poder de Deus, irmão, dai glória, ele veio trazer para você aqui vitória. Quando crentes são cheios de poder, não há quem consiga impedir. Pois quando as barreiras se levantam, o poder de Jesus tem que cair. Este crente é uma tocha de fogo, com Jesus ele sempre está de pé. Se o inimigo tentar se aproximar, ora e faz ele andar de marcha ré. Se quiser receber poder de Deus, irmão, dai glória, ele veio trazer para você aqui vitória. Se quiser receber poder de Deus, irmão, dai glória, ele veio trazer para você aqui vitória. Quando o fogo do céu se espalha como brasa e toca todo crente com poder, até quem não gosta de mistério aqui vai se encher. Quando vem tempestade, ele grita bem alto, somente no sangue há poder. Tranca a porta do inferno e coloca o inimigo pra correr. Se quiser receber poder de Deus, irmão, dai glória, ele veio trazer para você aqui vitória. Se quiser receber poder de Deus, irmão, dai glória, ele veio trazer para você aqui vitória. Se olharmos um lado e para o outro, se olharmos pra frente ou para trás, tem sempre um povo reunido, planejando contra Satanás. Nem todos entendem este mistério e nem sabem o que aconteceu. Pois não há inferno que aguente lutar contra o povo de Deus. Se quiser receber poder de Deus, irmão, dai glória, ele veio trazer para você aqui vitória. Se quiser receber poder de Deus, irmão, dai glória, ele veio trazer para você aqui vitória. O crente fiel não se entrega e nem deixa abalar a sua fé. Mesmo quando a cruz está pesada, ele chama Jesus de Nazaré. Também não se conforma com derrota, pois Jesus lhe tornou um vencedor. Ele vive as 24 horas seguro nas mãos do grande eu sou. Se quiser receber poder de Deus, faz o quê? Dai glória, ele veio trazer para você aqui vitória. Se quiser receber poder de Deus, irmão, dai glória, ele veio trazer para você aqui vitória. Quando o fogo do céu se espalhar como brasa e tocar todo crente com poder, até quem não gosta de mistério aqui vai se encher. Quando vem tempestade, ele grita bem alto, somente no sangue há poder. Tranca a porta do inferno e coloca o inimigo pra correr. Se quiser receber poder de Deus, irmão,